Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Hoje eu serei o host Lucas, e do meu lado esquerdo está... Eu? Não sei, porque o Jomon não tá aqui, eu tô pegando as duas cadeiras então. Caramba, Mario, você é aqueles caras folgados que põem as pernas na outra cadeira, né? Exatamente. Só que a minha cadeira é de diretora, tá? É aquelas de cor, etc. maior, que eu acho muito confortável. Inclusive, diga-se de passagem, eu acho cadeira de diretora muito melhor que cadeira gamer, tá? Eu tenho cadeira gamer, eu acho que elas são muito superestimadas. E diretamente do Japão está o Jeff. E eu casei. Aleluia. De novo, em um ano já que você casou duas vezes, Oba. Com a mesma pessoa, né? Com a mesma pessoa, isso é o mais importante falar. A minha história é, eu vou aproveitar aqui que ninguém ouviu o podcast e eu vou desabafar aqui, porque eu não podia estar falando essas coisas. Mas eu fui pra Tóquio, né? Porque Tóquio aqui é uma região que ainda tá em estado de alerta, mas ninguém precisa saber, né? E fui no consulado pra casar. Ou eu achava que ia casar, né? Mas na verdade é só pra emitir um documento que eu ainda tenho que ir pro Brasil pra ir certificar. Aí eu vou poder, sei lá, colocar meu sobrenome a mais. Foi uma viagem assim interessante, porque é a primeira vez que eu fui de carro pra Tóquio. É um pouco difícil chegar lá de carro, porque são muitas vias e entra no túnel e você perde o GPS. Aí você olha as placas e fala, minha mãe mandou ir pra cá. Mas você alugou o carro, Jeff? Não. Fui com o meu carro. É porque a gente não queria pegar transporte público por causa do corona. A gente acordou bem cedinho. Foi aquela operação de guerra, né? Paninho pra limpar, álcool em gel, máscara, não sei o que, blá blá blá, um monte de coisa. Mas, no final das contas, deu tudo certo, ou eu acho que deu certo. Vocês consideram, tipo, Tóquio é uma região bem afetada, né? Afetada nos padrões do Japão, tá? Não é igual aí que tá no Brasil. Mas, olhando assim na rua, parecia vazio, mas acho que tinha cerca de 30... até 40% de pessoas sem máscara. Vocês acham isso muito? Eu acho bastante, cara, porque 40% da galera lá, se tiver sem máscara, infecta de longe, né? Se alguém tosse. Depende da proximidade entre as pessoas, né? Assim, o ideal é que todo mundo esteja de máscara, e principalmente se você anda de transporte público, e como lá em Tóquio a maioria das pessoas anda de transporte público, então seria ideal que as pessoas andassem já com máscara. Cara, eu não sei te falar, assim, se é muito ou pouco, eu suponho que seja pouco, que nem eu falei, tu não precisa usar. Aqui no Brasil, a amostragem é pequena do que eu vejo, porque, sei lá, quando eu vou no supermercado, ou quando eu vou sair pra ir numa farmácia e tal, eu vejo uma micro população que tá ao redor do meu bairro aqui, né, do caminho, trajetória que eu faço. E a proporção de pessoas que não usam máscara é maior, tá? E também é preocupante aqui no Brasil. Eu acho que os dois casos são preocupantes. No caso, tipo, aqui perto de casa o pessoal também não tá usando muito. E no Tóquio, pelo que você falou, também é... Porra, galera, vamos conscientizar aí, né? Então. Eu fui lá, o pessoal parecia bem despreocupado. Tava quase tudo aberto, né, exceto karaokê e game center. O que são duas das minhas diversões, então... É bom que tava fechado, que eu não pude dar minha escapadinha. Mas de resto, assim, passei um pouco lá no bairro de Odaiba. Aí eu vi os Anéis das Olimpíadas, tirei uma fotinho lá. Tava bem vazio aquele lugar. Eu não devia estar passeando, mas eu não me aguentei. Eu fui dar uma passeadinha. E depois, no final das contas, as testemunhas do meu casamento queriam no Outback, aí eu fui. Nossa! Você já falou como é o Outback no Japão, né? É igual, né? É igual. É doce, né? Só a costela que é uma merda. Mas o resto é tudo bem parecido. Mas aí eles queriam ir e foi isso a viagem. Não teve muita emoção, só o detalhe, tipo... Dessa vez ninguém derrubou chocolate no pé de um estranho, né? É verdade! É verdade. É, ninguém derrubou e, tipo... Quer falar um pouco do cara do consulado? Posso falar um pouquinho mal dele? Vai lá. Eu sei que eu tô enrolando aqui. Aí o acho que era... Não sei se era vice-presidente do consulado. Ele leu o negócio com tanta má vontade, velho. Aí no final do casamento, ele fala... Ai, mais uma. É, só falta mais dois. Aí eu falei, nossa, eu fiquei puto, velho. Tipo, uma vontade, assim, sabe? Tipo, nossa, eu queria xingar aquele filho da puta, mas não dava porque ele sabia português. Mas de resto foi isso. É, eu coloquei sobrenome da minha esposa, porque, sei lá, a gente queria colocar os dois, o sobrenome um do outro, mas não deixaram. Então ficou só eu mesmo. Mas é isso. Vou ter que ir um dia pro Brasil... É, ou ela, quando a gente pisar no Brasil, tem 180 dias pra regularizar o casamento aí. A Nintendo... Como havia prometido, ela revelou essa semana um novo trailer da DLC de Pokémon, né? Que o primeiro que vai sair é o Isle of Armor, né? Eu sempre me confundo, mas é isso. E a primeira revelação, eu acho que a mais importante, é a data que eles revelaram que a DLC vai ser lançada no dia 17 de junho. Ela já estava disponível para compra há algum tempo, então se você não comprou ainda, dá tempo. Você pode comprar diretamente pelo jogo ou entrando na eShop. Acho que o preço tá $29 americanos ou canadenses e 26 € se você for comprar na Europa. Não sei qual que é o preço da japonesa, mas... Além da revelação da data, né, o trailer mostrou um pouco sobre a Isle of Armor. A gente já tinha visto quando eles anunciaram que as duas DLCs que elas chegariam, mas eles deram um pouco mais de foco e eles revelaram que também vai ter uma versão de Galarian do Slowbro. Basicamente ele vai ganhar uma versão Poison. Na versão Mega Man dele, Mario, porque ele parece que tem um canhão no braço que dá tiro. É, pelo que eles estão falando, é o Shellder, que deixa só confirmar isso mesmo. Pelo que eles falam, na lore, o Shellder mordeu ele e desencadeou uma reação química, né, que aí no corpo dele ele recebeu o tipo Poison e aí o Shellder fica no braço dele, né. E é bem que o Lucas falou também, ele tem um movimento agora, um golpe que chama Shell Side Arm, né. É, basicamente, tipo, ele dá um golpe Super Mega Man que dá um tiro de Poison na cara do adversário. Eu acho engraçado que eles estão ficando sem... Eu achei que depois da Mega Evolução do Slowbro, eles tinham ficado sem opções do que eles fariam com o Slowbro, né? Porque na Mega Evolução, ele come completamente o corpo inteiro do Slowbro. Ele fica até com cara de coitado. Daqui a pouco, eu não sei, né? Eles vão fazer morder o pé dele, eles vão fazer separar do corpo e virar, tipo, uma Beyblade, sei lá, né? Pode virar um piercing na orelha também, ou no mamilo. E acho que tem outro Slowbro, né? Pra ser revelado ainda, não? Será? Não sei, cara. Tem uma coisa na cabeça. Eu não sei se vai ser do outro. Posso estar falando merda, mas enfim. Eu gostei desse Slowbro. Achei bonitinho. Eu assim, no geral, eu acho o Slowbro que ele é um Pokémon subestimado. Talvez pela cara de bobo dele. Não sei. Eu acho ele muito bonitinho. E como a Isle of Armor, você vai chegar lá do nada. Você não vai poder usar os Pokémon que você usou desde o começo, né? Você vai ganhar o Kubifu. E aí você vai poder, acho que, montar o seu time na hora lá. Eu ficaria feliz de manter um Slowbro no meu time, pelo menos esse de Galarian. É, no geral, a minha impressão do trailer é o sentimento que eu tô tendo com esse jogo, né, desde que anunciaram o DLC. E eu tô sem vontade de jogar. Eu, assim, perdi. Não, é verdade. Não é porque eu acho ruim, por exemplo, essa DLC. O que eu vi no trailer é legal até. Só que eu perdi a vontade. Depois que anunciaram o Home e todas essas coisas, eu acho que... Tô começando a investir demais numa coisa que eu terminei, bridei alguns pokémons e já aproveitei o que tinha que aproveitar. Eu não tô a fim de pegar de novo, sabe? Mas sim, eles mostraram muita coisa. Os lendários Regis lá, por exemplo, acho que não tinha os tipos deles. Eu tinha chutado que era Dark e é Dragão. E o outro é Elétrico. É, o Zapdos é Fighting Electric. Fighting... Nossa, olha isso, meu. O Articuno é Psíquico Voador e o Moltres é Dark Flying, se eu não me engano. É, eles misturaram os tipos aí, eu achei muito legal esses lendários, tanto os Regis novos, até a história do Regi Dragão, que pelo que eu vi acho que estavam criando ele, aí ficaram sem poder e fizeram só a cabeça, sabe? Aí ficou meio bugado lá, me lembrei daquele meme do cavalo que foi desenhando e foi ficando tosco o desenho, sabe? Que ele é super realista e depois é um traseiro nada a ver, né? Eu vi isso no Twitter, eu não lembro de quem que é, mas eu dei muita risada. Mas, pra mim... Ah, não é uma coisa super excelente que me faz querer comprar. Mas pra quem assinou Home e tá sedento por Pokémon, vai fundo. É melhor que comprar, por exemplo, uma terceira versão com algumas coisinhas a mais. Eu queria dizer que eu gostei do Slowbro. Olha aí, tamo junto, Jefferson. Time Slowbro. Slowbro era meu, sei lá, fazia parte do meu time no Pokémon Stadium. Um americano, dois japonês. Uhum. Eu tenho um carinho especial e eu gostei da versão do Mega Man. É, com relação a DLC, eu meio que não tenho muita escolha, porque eu já comprei esse negócio. A questão é se eu vou jogar ou não. Aí, provavelmente sim, pra ajudar o podcast. Talvez se eu estivesse sozinho, eu poderia até ignorar. Vocês vão ter que ajudar, meu, porque eu não vou comprar, não. Mas aí, o que acontece? Eles revelaram um pouco do mapa, assim, naquela perspectiva de quem tá viajando com o Flying Kart lá pela ilha, mostraram uma relação do mapa de cima e já começaram a falar que tava pequeno e que a DLC vai trazer uma experiência de 2 a 5 horas e nada mais que isso, né? Eu acho que deve ser mais ou menos nessa perspectiva mesmo, se você for considerar uma história, né? Lembrando que ele vai expandir, vai trazer mais Pokémon, vai trazer a experiência de você capturar Pokémons em outra região, né? Vai ter essa ilha pra você também viajar como se fosse a Wide Area, né? Mário, assim, ó, um questionamento rapidão. Por exemplo, eles vão adicionar Pokémons novos, beleza. Mas se você já tem no Home, você vai perder tempo capturando mesmo? Você não vai passar eles pra eu passar? Acho que nem precisa, né? É que eu acho que a experiência de captura é muito mais legal do que simplesmente passar. Se eu puder encontrar eles dentro do jogo, eu acho mais prático pra capturar. E eu acho mais legal, mais interativo você tá jogando Pokébola, capturando. É, porque se pagou a DLC, é melhor aproveitar, né? Senão... Ah, eu acho mais prático, cara. Sei lá, é legal você manter seus Pokémon igual o Ash faz, mas eu acho que eu sou Team Ash também, que deixa seus Pokémon de lado e vai capturar no lugar que você tá, sabe? Vai fazer sua nova experiência, sua nova jornada. Com relação ao tempo, se for, sei lá, 4 horas desse negócio, vocês iam ficar meio puto? Não, eu acho... que não falei, a história, ela é legal você ter mais história, mas história de Pokémon é sempre rápido, não tô na expectativa de que seja algo também muito evoluído. Basicamente, pelo que eu entendo, você vai pegar o Kubifu, vai enfrentar aquela torre, e é isso, não vai ter muito mais, tem os dois novos rivais lá pra você enfrentar, mas é isso, não vai... sair muito dessa linha. Quem comprar essa DLC, não esteja esperando que vai ser algo no mesmo esquema da DLC de Xenoblade, por exemplo, apesar do preço ser equivalente, né? Aliás, eu acho que se você falar de 5 horas, acho que a DLC de Xenoblade tem umas 10, né, se não me engano. Então é meio que equivalente. Mas não fique esperando que é algo muito evoluído e tal. Pokémon nunca foi isso, é a primeira DLC deles, eles estão tentando acertar a mão ainda. É isso. O que você falou de tempo, Jeff, pra mim sempre vem uma discussão aí antiga que eu gosto de comparar com comida. Às vezes você paga um preço muito grande numa comida pequena, mas que é maravilhosa e você lembra pro resto da sua vida, ou você gasta pouco dinheiro em, tipo, muita comida, só que às vezes não é tão bom. Então, por exemplo, se esse DLC for muito, muito bom e ter pouco tempo, beleza. A experiência é o que vale pra mim, né? Essa é a minha opinião. Mas... eu não sei se vai ser aquela experiência maravilhosa, então... Não, o problema é que eu vejo dessa DLC, usando essa mesma linha de narrativa que você colocou, essa referência, é que tem gente que vai ser igual comida que eles compram por R$12 e que eles não gostam, continuam reclamando, mas ainda assim vão comprar. Porque é isso que vai acontecer com Pokémon, as pessoas continuam reclamando. Eu vi gente reclamando de novo de National Dex, cara, tipo, ainda tá nessa... Então, o pessoal nunca vai parar de reclamar. DLC pode ter 80 horas, pode aparecer o Professor Carvalho lá, que eles vão continuar reclamando. É que sei lá, pra mim, se a parte 1, sei lá, vir com 2, 3 horas, e a parte 2 também mais 2 ou 3 horas, acho que tá bom demais. É só ver em comparação ao jogo. O jogo demora o quê? Umas 15 horas pra terminar? Acho que foi umas 30. Acho que é 20 e pouco, não sei. Nos outros Pokémon, geralmente é 30 e pouco, que eu lembro. Isso aí eu esqueci. Nossa, eu tenho certeza que eu terminei abaixo dos 20. Você rushou, hein, Jeff? Pode falar. Certeza que eu... Chegou com o Pokémon inicial level 100, esse tipo de coisa, né? Outro detalhe que não foi revelado no trailer, não sei se foi revelado no trailer, mas apareceu depois na internet, é que vai ter uma sopa lá que você vai poder fazer, e aí você vai poder tornar qualquer Pokémon que tem a forma Gigantamax em Gigantamax, né? É, eu acho isso legal, do meu ponto de vista. Eu, por exemplo, eu tô tentando fazer um Bulbasaur Shiny, que eu ainda não consegui, mas eu tô na linha. É, então, pra mim seria muito legal ter um Bulbasaur Shiny Gigantamax. Não que eu acho que vai ser balela, assim, você simplesmente vai fazer a sopa e vai dar pra qualquer Pokémon. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil que isso, né? Até porque ter forma Gigantamax é um pouco mais restrito, né? É, eu concordo. Acho que vai ser um pouco... Não sei qual vai ser o método, mas geralmente é uma coisinha que demora, você tem que coletar algum item. Não sei, tinha uma máquina de um Pokémon lá, que é aquele pássaro azul que me fugiu o nome agora. Que engole o Pikachu. Aham. É Cramorant, né? É, mas enfim, isso é uma das coisas que... Principalmente pra quem acho que fica brilhando pra competitivo, abrir os olhos, né, no DLC. Opa, será que vai ter Move Tutor a mais, entendeu? Acho que vai ter, na real. Eu não sei, não vou confirmar isso. Mas todas essas coisas a mais, assim, que ajudam a pessoa a criar pokémons pra competitivo, ajudam, né? O cara não tá comprando só por história e ter pokémon a mais, ele tem as coisinhas lá. E aí vem aquela discussão de novo de que, você tem que pagar pra você conseguir as coisas boas. Do trailer, acho que não tem mais nenhuma informação mesmo, mas... Acho que eles mostram, tipo, aquelas ruínas dos Regis, que lembra muito a versão do Rubi Zafira, sabe, com as bolinhas no chão. Eu gostaria muito que quando fosse pegar os Regis, a segunda parte da DLC, fosse que ir no Game Boy lá, tivesse que fazer uns puzzles idiotas de ficar andando na parede. Sim, não é idiota, né, mas... Idiota, desculpa, mas é legal. Eu assumo que é idiota, mas eu gosto. Eu vou te falar que eu acho que a experiência de capturar um Regi... É a experiência mais legal que eu acho de captura de lendário em Pokémon, né? Porque tem toda uma quest difícil, você tem que decifrar o enigma de um No, né? Não é um No, né? Todas aquelas letrinhas em braille, né? Que eles mandam, né? E aí você tem que se movimentar de acordo com... Enfim, de uma ordem específica nas tiles específicas. Eu sinto falta disso em Pokémon. Então, que nem o Lucas falou, eu gostaria que tivesse uma quest, não necessariamente você andando, que nem bobo, vai, não faz mais... Andando numa direção específica, talvez sim, fazendo uma dança, girando, sei lá. Mas que tivesse uma quest de dificuldade equivalente. Ó, a quest do Arceus é bem legal também, preciso falar. A do Arceus, que não é oficial, né? Ou não? Qual? Ah, dá de você pegar flauta, de você tocar. A Azuriflute acho que nunca foi oficialmente. Eu não sei, hein? Tudo bem, que não sei. Acho que você usou alguns metros aí, Mario, pra pegar essa flauta. Mas ainda é bem legal. E agora com uma notícia de fofoca aqui, porque eu acho que é fofoca, mas tudo bem. O Sakurai... Ok. Ok. Teve fama da Nintendo, vamos lá. Dessa vez o Sakurai declarou que não vai falar quais jogos está jogando nas redes sociais. Porque tem que fazer tan, tan, tan, né? Aquelas coisas de fundo, né? Tipo, casos de família, a galera batendo palma. E ele disse que porque toda vez que ele fala do que ele está jogando, as pessoas começam a discutir fervorosamente que é o próximo personagem que vai estar no Smash, criam conspirações. Resumindo, ele ficou de saco cheio e não fala. O que vocês acham desse posicionamento dele? Vocês acham que ele tá certo, errado, ou ele deveria ligar pras opiniões ou não? Eu queria saber qual que é o problema das pessoas conversarem, especularem sobre o próximo, sei lá, próximo personagem de Smash. Qual que é o problema disso? Não tem problema, né? Ah, cara, deve ser um saco você ser diretor da franquia há 15 anos e as pessoas te encherem o saco todos os dias porque o Goku não tá no Smash. Né, Sakurai? Por favor, né? Eu acho que ele devia estar jogando um jogo tão ruim, Jeff, que ele ficou com vergonha de falar que ele tá jogando, sério. eu pensei nessa possibilidade também. Assim, eu entendo que deve ser um saco, as pessoas na internet são chatas e não sei o quê, mas você é uma celebridade e você não faz, sei lá, tipo, você se mostra, você dá tapa a cara. Você tem uma porra de uma coluna, velho. Você não quer que as pessoas falem de você, velho? Eu não entendo isso, mas tudo bem. Eu acho que o pessoal já descobriu aqui, eu sou hater do Sakurai, velho. Eu gosto do trabalho dele. Mas achei ele idiota. Não, mas coitado. Sabe o que é, Jefferson? Eu acho que deve ser igual o Yuji do Bom Dia Companhia, que todo dia no Facebook dele ele posta uma foto e a galera vem falar: "Ei, PlayStation", sabe? O novo personagem do Sakurai é o PlayStation dele. galera fica enchendo o saco todos os dias. Ele pode postar sobre a vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mario. Se o Sakurai não tivesse redes sociais, se ele não tivesse, ele perderia o emprego? Aconteceria alguma coisa? Ele precisa de redes sociais pro trabalho dele? Eu acho que não precisa, mas é importante. Primeiro você se manter conectado, criar vínculo de relacionamento com outros profissionais e tal. E é importante também você visualizar notícia e tal. É, mas faz um fake aí, seja por baixo do pano. Faz um pseudônimo, né? É, ele gosta dessa fama, velho. Ele gosta. E tipo de notícia que ele não precisa falar, velho. É só fazer. É, aquela coisa. Você não precisa anunciar que você vai cagar, velho. Vai no banheiro e fica quieto, velho. Tipo, só apaga lá. As pessoas têm o direito de esconder. Aliás, vou ficar claro aqui. Tem gente que me adicionou no Switch aí e fica escondendo os jogos e fica jogando aí. E é o maior curioso lá pra saber. Como que esconde o jogo que joga? Ah, é. Você desabilita a função lá no Switch. Será que sou eu? Porque quando eu vou gravar vídeo e preciso de coisa, eu desativo as coisas online pra não ficar aparecendo lá nas minhas gravações que fulano tal entrou online, sabe? Não, é você, eu tô só zoando. Aliás, eu nem olho, assim, eu olho de vez em quando pra ver se tem alguma coisa nova, assim, sabe? Se alguém tá jogando alguma coisa que eu não vi. Mas de resto, assim, tipo, é a minha posição, assim. Eu acho que o Sakurai, ele entende muito bem a fama que ele tem, né? E ele gosta do espetáculo, né? Aí ele faz esse showzinho dele à parte. É, eu concordo em boa parte com você. Eu gosto do Sakurai, eu não sou um hater dele, né? Mas acho que em questão de querer aparecer, principalmente com aqueles vídeos dele que ele fazia só pro Smash, né? Eu até gosto, mas fica claro que o cara gosta de ser a celebridade, né? De ele ficarem falando que o cara é workaholic bastante vezes, não sei o quê, sabe? Sempre sai notícia ou outra de Sakurai, que o cara fez alguma coisa, etc. É lógico que por ser um diretor, assim, de um jogo e uma fanbase enorme, o cara vai ganhar muito destaque. Mas eu achei besta ele ter falado isso, porque se ele vai deixar de dar visibilidade pra alguns jogos, né, de dar a opinião dele, só porque outras pessoas vão encher o saco, coisa que já vai encher o saco mesmo ele não falando de jogo, porque as pessoas já são chatas, independente de falar ou não. Então, o fato dele não falar, acho que cria ainda mais teoria da conspiração das pessoas que ele deve estar jogando alguma coisa que vai sair no Smash se ele soltar e confirma, entendeu? Mas o que você acha que é? Porque, assim, ó, o Sakurai só joga jogo de luta, né? A princípio, são os jogos favoritos dele, né? Tipo, Não, acho que ele joga várias coisas, né? O Persona 5 ele gostou, por exemplo, fez toda até uma ajuda lá, né? Falando bem do jogo, verdade, etc. Verdade. Então, diga-se de passagem, a maioria dos personagens, ou praticamente todos os personagens que estão de Smash, é porque ele gosta muito. Né? Todos os vídeos de DLC que ele apresentou, ele demonstrou o carinho que ele tem pelos personagens. Né? Eu não sei. Por exemplo, Banjo-Kazooie, eu acho que... Eu não sei se ele deve ser fã, talvez. Mas acho que Dragon Quest e esses icônicos no Japão, ele provavelmente é. Terry, nem comento, porque ele fez um vídeo só se masturbando pra série lá, basicamente. Vamos lá, especulações então. O que vocês acham que é? O que vocês acham que o Sakurai joga? O que ele tá jogando? Que, assim, é de um nível que ele não quer falar pra não criar especulação. Dragon Ball Xenoverse, vai, vamos lá. Sabia que você ia falar isso. Eu acho que ele tá jogando. Ele tá jogando Animal Crossing e não quer mostrar que ele ainda tá devendo pro Tom. Eu acho que ele deve estar jogando tipo um God of War, sabe? Coisa da Sony aí que já é difícil pegar. Os caras do Final Fantasy não liberam nem música pro Smash direito, aí ele não vai conseguir passar como DLC, sabe? Eu acho que ele tá jogando Job Simulator. Ele sai do trabalho, depois de uma jornada de 15 horas, volta pra casa pra ele trabalhar também. Ou tá jogando RPG Maker, tá criando um joguinho assim dele. Você sabe o que é que ele tá jogando, Lucas? Ele tá jogando Mugen, velho, Mugen. Aí ele... O pack de personagens que vai aparecer é Shrek, Pato Donald, Ai, fodeu, hein? Então, esses dias... Aliás, eu já falei isso, tem uma conta muito boa no Twitter que chama No Context Mugen. Quem entrar lá, esses dias saiu um vídeo de uma batalha com o Relâmpago McQueen e o Scorpion, sabe? É tipo um bagulho... eu tô ligado como é que é. É tipo Peter Griffin contra o Ronald McDonald, sendo mais famosos. Mas acho que é nesse nível. Ele tá jogando Mugen e aí a galera não quer falar que vai entrar o Ronald McDonald ou... E sei lá, qualquer outra personagem aleatória aí que... O Tony do Sucrilho, sei lá. Tony the Tiger. Mas é isso, eu ainda acho que o Sakurai vai soltar muita notícia assim pra alegrar o Jeff. Agora vamos para a sessão Pokémon Jogo... Opa, não é Pokémon Jogo Rápido. É que tem tanta notícia de Pokémon que parece que é um tema só de Pokémon. Onde discutimos todas as notícias da semana de forma rápida. Relatório financeiro do ano fiscal da Pokémon Company revelou que 2020 foi o segundo melhor ano de lucro da empresa, perdendo apenas para 2017. Mas uma observação. Essa notícia é baseada em um gráfico dos últimos 7 anos. Então é estranho afirmar que é o segundo melhor ano de todos os tempos. É, quem tá afirmando é o Daniel Ahmed, que ele é um especialista financeiro. Mas eu acredito. Eu acho que 2016, 2017, quando o Pokémon GO foi lançado, 2016, né? O lucro da Pokémon Company superou muita coisa, assim. Eu acho impressionante que em 2019, né? Que é 2019 e 2020 que esse gráfico mostra. Agora eu não sei. É o último ano, que é o segundo maior. Acho que é o ano fiscal, né? 2020, de... né? É. Então, eu fico impressionado que 2020... seja um ano que ter chegado perto de 2017, né? 2017 realmente foi praticamente um ano de Pokémon, né? Por causa de Pokémon GO. Foi uma revelação muito grande. É óbvio que todos esses números também somam com os dados atuais de Pokémon GO, com outros jogos lançados de Pokémon. A gente teve Pokémon Mr. Dungeon, apesar de whatever, né? Mas soma com tudo isso e as vendas de Pokémon Sword and Shield. Pô, vendeu 1 milhão, Mr. Dungeon, respeita aí, Mario. Pokémon Sword and Shield vendeu 17, né? Então, tinha troco de bala. Bom, passou de 1 milhão a vitória. É que teve muita coisa nesse ano fiscal de 2020. Sei lá, abril 2019 até março 2020. Teve vários Pokémon Centers abrindo. Teve a coleção dos 150 Pokémons, depois 250. Teve muita coisa que eles, acho que... provavelmente em merchandising eles lucraram bastante. Teve abertura de Pokémon Café em Osaka. Teve coisa pra cacete, principalmente aqui no Japão. Até aquela loja lá do Reino Unido dá pra citar. Que não aquela dá temporária, pra... né? É. Tabuleiro oficial de Pokémon foi revelado. Ele será baseado no TCG, que é o Pokémon Trading Card Game. É, ele vai ter 3 decks, né? De Pikachu, Charizard e Mewtwo, se não me engano. Eu acho que assim, eu sinto falta de jogos de tabuleiro de Pokémon. A gente teve um da Estrela muito tempo atrás, né? Eu tenho esse. É raridade esse, hein? Eu tenho, só que falta um Pokémon que acho que sumiu. Ah. Não é completo. Você troca por qualquer pecinha, você compra, sei lá. Coloca um Lego lá e finge que é um Pokémon. Pô, mano, né? Na 25 de março ainda deve vender Pokémon falso. Aqueles bootleg, você vai lá e compra por R$5. Aqueles chaveirinhos, é isso que eu tô falando. Sei lá, teve uma iniciativa fanmade aqui no Brasil de fazer um tabuleiro que eu achei muito legal, só que como era produção individual, era muito cara e não era oficial, né? O menino, o Fernando, ele morria de medo, assim, tipo, da Pokémon Company bater na porta dele e, sabe, igual o episódio dos Simpsons, que eles quebram o estabelecimento do Homer, vai quebrando a mesa dele, nada a ver. Não, mas isso é outra coisa, é o Bill Gates falando pra ele que vai fechar o negócio e fecha o negócio dele literalmente, né, Mario? Ele entra na casa dele, quebra o telefone, é muito engraçado. Mas eu sinto falta que tenha marketing, mais merchandising desse tipo de Pokémon, até porque hoje em dia se vende muito tabuleiro e tal. Eu também, assim, gostaria que isso chegasse aqui no Brasil, porque lá fora tem Monopoly de Pokémon, tem esse tipo de coisa e não chega aqui. Eu pessoalmente, eu coleciono cartas de TCG, eu colecionei um tempo, né, eu parei, porque é um negócio meio caro. Porque eu gosto das cartas e da arte delas, de ter ela numa pasta, porque o jogo de carta em si não me interessa tanto, sabe, acho que tem umas coisas que não me agradam. Mas é legal ver um tabuleiro assim. Se viesse pro Brasil, que nem o Mario comentou, e tivesse aqui, acho que eu compraria. Mas é aquela coisa, né? Brasil. Então, nada impede da gente pegar um template desse tabuleiro que eles estão fazendo, imprimir em A4 e jogar com as cartas TCG, né? Porque é só ter as cartas. Expansão de Pokémon Sword and Shield na Coreia terá versão física. Nem tanto porque é uma caixa com código. Aí, Lucas. É tudo que você precisa. Agora o Lucas compra. Agora eu compro. Vocês são foda. Pior que... não posso mentir, que se eu ouvisse assim, acho que eu compraria mesmo, que merda. Sabe o que, que é o pior, Mario? É que ele vai comprar os dois. Eu nem sei se eles têm o Sword e o Shield. Mas ele ia comprar os dois da LC. Evento de casamento de Animal Crossing começou. O período do evento é de 1º de junho até o dia 30 de junho. Nossa, eu nem fui ainda pra Ilha do Harvey. Ele mandou cartinha e ignorei completamente. Bom, mas tá aí, né? Mais um evento no Animal Crossing pra ir mantendo o jogo aos poucos. Eu já esqueci o que é Animal Crossing. Mas lembrando que esse evento aí é bom fazer diariamente, porque aí dá item consumível mesmo, né? Que nem o do museu, que você faz uma vez e dá repetido. Ah, mas é item de casamento, né, mano? Item festivo assim, sei lá. Não tem muito interesse. O update de Pokémon GO inclui um novo tipo de imersão de realidade virtual. É, as paredes, né? Que agora vão ter obstáculos na frente do seu Pokémon, né? Uhum. Eu achei muito louco, né? Eu vi... Parece que, por exemplo, se você deixa lá... por exemplo, tá gravando numa árvore no fundo, assim, né? E o Pokémon passa por trás da árvore. Eu sei que não é preciso o negócio. Ele ainda precisa de muito... Ainda tem muito que evoluir, né? Tudo isso no geral. Mas acho que já é um passo a mais pra deixar o negócio mais imersivo. Porque às vezes você tá, tipo... Eu não jogo muito Pokémon GO, mas... Já vi algumas pessoas jogar e, tipo, o Pokémon fica voando sobre tudo. Tem que jogar com efeito pra não bater na árvore? Eu já não sei. Cara, já, mano, seria ultra hardcore. Eu já acho difícil já capturar no, na bolinha normal, mas tudo bem. Se eles colocarem e ficar mais difícil, vamos dizer que vira mais um jogo. Tipo, mais jogo do que um negócio de andar. É interessante. É, só se você jogar em realidade virtual, né? Em realidade aumentada. Se você jogar sem realidade aumentada, vai ter só aquele pano verde zoado. Mas, assim, eu acho muito legal pra galera que tá jogando em casa agora, por causa da pandemia, etc. É, cria obstáculos em casa. Em casa, você só ficava andando ao redor, porra, bem chato. Agora, como você tem bastante obstáculo em casa, parede, móvel, esse tipo de coisa, parece mais divertido. A Pokémon Company soltou um episódio estilo Looney Tunes no seu canal Pokémon Kids TV Channel. Eu assisti o episódio, achei muito bem feito e recomendo pra quem gosta de Pokémon assistir, porque eu acho que é uma homenagem muito bonitinha. Então, eu acho muito bonito, mas eu acho bonito porque ele tá rodando a full FPS, né? Pelo menos nos anos 20 os desenhos eram feitos a 5, 10 FPS e tinha um pulo de quadro muito grande. Mas eu amo animações estilo Mickey dos anos 20, anos 30, enfim, Steamboat Willie, eu acho um dos melhores desenhos já feitos. Mas quando eu assisti Pokémon, esse episódio, apesar de estar bonito, eu não vi graça, sabe? Eu acho que faltou essa pegada de humor que tem um pouco desses desenhos antigos. Apesar da maioria ser humor negro, é ruim isso, mas falta um humor, eu não vi isso. Só achei roteirizado de uma sequência planejada, sabe? Foi 100% planejado e faltou um pouco de coração ali, sei lá. SEGA celebra seu aniversário de 60 anos com uma micro versão do Game Gear. Notícia da SEGA aqui, Nintendo 3, mas vamos lá. Lembrando que o Game Gear precisava de 6 pilhas pra rodar, só espero que esse não precise de uma bateria, sabe, de 15 volts pra você ficar trocando. Só precisa de uma lupa, só isso. Muito pequeno, né? O que eu achei zoado é que eles lançaram também 4 cores e cada console só tem 4 jogos. Ah, mas como o pessoal vai piratear, então tá tudo bem. Mas é bem triste eles lançarem 4 jogos, meu Deus do céu. Eu não conheço a biblioteca do Game Gear, mas tem mais coisas do que 16 jogos, né? Mas tudo bem. Eu acho que é mais um chaveirinho estiloso pra você levar. Existem chaveiros desse aqui ao redor do mundo. A Dani comprou um mini fliperama que você pode jogar de verdade, sabe? Mas aí é Pac-Man, são jogos mais simples. Mas é até do mesmo tamanho. Dá pra jogar, mas é mais um enfeite estiloso. Mas tem uma versão que custa 30 mil ienes e vem com a lupa, que o Lucas falou. Aí a tela fica igual, acho que fica do mesmo tamanho que o original. Mas aí você paga esse acessório mais 4 jogos, mais os 4 Game Gear. Nossa. Que dá um preço de um Switch. Nossa. Acho que seria estilo Nintendo relança o Game Boy Advance e faz uma versão com uma luz em cima, sabe? Tipo uma lanterninha pra você enxergar a tela. Sim. Quem nunca teve esse acessório, mano, é necessidade, sabe, ter esse acessório, tipo uma lanterninha com um clipe pra você colocar em cima do Game Boy Advance. Nintendo anuncia encerramento de programa de embaixadores. É, esse programa de baixadores é o programa de afiliados deles pra produção de conteúdo, normalmente do YouTube, né? E eles anunciaram o encerramento, eles não anunciaram se vai ter continuidade, como que, se eles vão lançar um novo programa. Eu acredito que sim, porque eles vão ficar sem, a Nintendo acho que entendeu um pouco da necessidade da produção de conteúdo. Tudo bem que eles têm canais próprios para produção, tem o Nintendo Minute, tem esse tipo de coisa, mas hoje a produção de conteúdo é uma demanda muito alta de Twitch, de canais de streaming. O pessoal tá jogando, tá pedindo mais acessibilidade da Nintendo e faz falta ter mais canais participando desse tipo de programa. Então acho que eles vão lançar um programa melhor aí. Mas enquanto não tem, a gente, a princípio, alguns produtores de conteúdo que eram afiliados não vão produzir conteúdo. O que não quer dizer muita coisa também, porque era, esse tipo de programa era bem restritivo, tá? Eles falavam, olha, vocês podem jogar esses jogos e colocar essas trilhas, esse tipo de coisa. Bem zoado, resumindo. É. Ainda bem que o Mario explicou, porque pra mim, programa de embaixadores eram os trouxas que pagaram $250 no 3DS. Oh, o Jeff, não me xinga, mano. Eu e você, né, Lucas? Então beleza. Eu tenho lá os testificados dourados. Eu zerei um monte de jogo no Game Boy ali, cara. É, e os joguinhos de Game Boy lá. É. Assim, eu paguei $250, eu mereço. E de NES. É. Né? Tinha até o programa lá que você clicava só pra você enxergar os certificados. Ou seja, qualquer coisa que você anuncia Nintendo com o embaixador é merda. Tanto o programa do YouTube quanto coisa do 3DS. É uma porcaria. Não vou falar nada porque na época eu me senti importante quando eu recebi esse certificado. Antes de fecharmos esse episódio do podcast do Nintendo 3, eu quero aqui anunciar a vencedora do sorteio, que eu sempre falo sorteio, mas não é sorteio, é concurso. Nossa, já dei spoiler, ele eliminou 70% da galera de uma vez. Né? E a vencedora do concurso é a Tânia Regina Melo da Silva. Lembrando que assim, a gente prolongou o prazo, a gente permitiu que as pessoas votassem mais no site, que a gente tivesse maior adesão, porque as pessoas enviaram, teve pelo menos 3 ou 4 participantes que enviaram as fotos de última hora, né? A gente pede desculpas por isso, mas lembrando que a votação pelo site não era majoritária, né? Ela ia contribuir para a decisão que seria nossa, da Estação 64, de decidir qual que era o vencedor, e a gente decidiu entre nós por uma votação interna. Cada um de nós escolheu uma das fotos, né? Três fotos das que foram enviadas. E entre nós, a mais votada foi a da Tânia. Então, parabéns. Quem também tiver disposição de saber os outros lugares também, pode falar comigo, eu posso enviar a lista, votação, pontuação completa, não tem problema. Tá? E lembrando que assim, a gente agradece muito todo mundo que participou, mas lembrando que esse concurso é mais para incentivar a participação de vocês, para a gente criar uma interação melhor, uma relação melhor. Independente do prêmio, o que a gente gosta mesmo, a ideia é que tenha participação, que vocês se sintam felizes para criar também uma atividade na internet, para vocês também estarem criando um vínculo maior com a Estação 64. E pra gente isso é muito importante, tá? No final, quem ganha o prêmio é a gente, pela participação de vocês. E muito obrigado a todo mundo que participou. Eu acho que todas as fotos ficaram legais, mas um tinha que ganhar, né? Eu posso falar que eu quase não votei nela, porque o carro vermelho tava na frente do branco. Pode. Eu não gosto. Você não gosta de Ferrari, né? Eu não gosto de Ferrari. Eu sou torcedor da McLaren, então próxima vez que você fizer um desse, coloca um carro laranja na frente. Na frente de uma Mercedes prata. Aí em terceiro você pode colocar, sei lá, Renault, Red Bull. Deixa a Ferrari lá na coisa. Enfim, mas eu gostei bastante da foto dela. Ainda mais que trouxe todo mundo pra comemorar. Aí eu falei, nossa, se eu participasse, eu também ia tentar trazer o vizinho, o cachorro e todo mundo. Eu gosto de festa local e gostei muito dela ter vencido e por isso que eu votei. Então é isso, meus parabéns, Tânia. A gente vai entrar em contato com você pra gente poder enviar o prêmio. O e-mail que você enviou pela foto, a gente vai entrar em contato, tá? Pra gente pedir alguns dados cadastrais. Só por lá, tá? Por nenhum outro meio de comunicação a gente vai entrar em contato, tá? E para você que escutou até agora, não deixe de entrar no nosso site para comentar nesse episódio o que você acha que o Sakurai está jogando e as suas expectativas do DLC de Pokémon. E muito obrigado! Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.